saber. Não há vida sem você. Brigas todo mundo tem, a gente ainda se dá bem. Já tentei outras pessoas, quanto investimento à toa. Só contigo eu sou eu mesma. Sei que o meu calor é o teu desejo. Só você que me seduz.